equipment. Ao ingressar no Pátio 3, fique atento ao sinalizador 5595. O 3 já levou o braço da Bianca, o Tudito se de cópia, gol no 333. Pra Congonhas é da Elida Bridge. Sim, 489, boa tarde, após a rolagem do gol ali, mantendo a zero. Controle 208, grato. O 1924, para o táxi, 2 horas e 10. 130 a bordo, pega Natal. Táxi autorizado, ponto de espera 10, via Índia e Alfa. Quando lá, chame torre em 118.95 no 924. Bate Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10 a bordo, 1895, correto. Tá, 8487 seguirá o Boeing 37 da Gol até o ponto de espera da 10. É, qual o seu PB e autonomia? 8487 copiado. Observe o 37 da Gol, está aqui no ponto de espera, deverá segui-lo no ponto de espera, chame torre 18958487. Deve decolagem para o Gol no 394 na pressão no zero. O ápice 8487, inicia o táxi. Siga em frente, será o número 1, Índia e Alfa no ponto de espera, a torre 1868487. Gente, agora como número 1, ele está aqui, torre 1924, seguirá o 767, taxiando para o ponto de espera, quando lá chame torre 1861924. Número 2, vai passar a cauda o 737 da Gol, taxiando após o mesmo, se inicia o pushback, informe táxi 3193. Após a passada da nave da Gol, inicia o pushback, chama para o táxi na pressão 3. Decolada 06, controle 1208. 1208, no 394, bom dia. Bom dia. Uniforme CR Ecotel, decolou 06, controle 1208. Controle, contato radar. Controle, Salvador, Papa Unifab, Serra Aquafan. 01, direto Ilhéus. 79. 01, direto Ilhéus. Positivo, outra aeronave para Salvador. 1333 da ponto, cópia. Autorizado para São Paulo, nível de voo 360, São Paulo Congonhas, nível 360, decolador no zero, com primeira curva direita, saída da Euleda, depois voo direto à posição Bridge, onde intercepta Pezulu 16. A frequência do controle em 1208, a torre em 11895. Seu código transponder 5590, gol no 333. Ok, 5590 transponder, informe pronto para puxo acionamento no 333. O meu Golf Vitor livre táxi, sombra ingresso. Decolagem autorizada no zero, vento no 30 graus, no 29. Corre, travador, gol no 924, pronto, pode ir, espera dar um no zero. 924 ali, mantém no zero. Decolou 09, controle 208. 208, boa. Mantenha a saída, pois existe tráfego. Ok, ciente, mantendo a saída 1394. Toma, muito boa tarde. 1390. Avisa 487, controle, contato rodado. 8487, solicitando 4 Pulca da presente. Pulca autorizado. 10 Pulca, 487. CT Prive, segue conforme plano, decola, confirmando frequência do controle 1208, torre 118.95, seu transponder 5525, Ocean Air 6315. Autorizado para Guarulhos, 360, decola da 10, a direita, a direita, a direita, a pessoa não convém, segue a rota do plano. 208, controle, torre, 3, 7, na escuta para puxa acionamento. Táxi 173 a voz, 3 horas e 30, alternando barulho. Táxi autorizado, ponto de espera no zero, Índia Alfa, quando pronto, torre 1863193. Índia Alfa, só confira, 1865. 95, queira me perdoar, 1895. Confesso, 1895 no ponto de espera da Ocean Air 6143, ingresse Juliette, seu portão 01, fique atento ao sinalizador. 6141, leve ingresso pro 1. Chama alinhada e pronto na 97. 24, controle, contato rodar. Azul 4196, Duna, localizador em aproximação, reduz a check-train, chame a torre, 1895. 1895, Azul 4196. Salvador Bozo 4196, final ILS, pista 10. Torre 3193, bom dia, boa tarde, está pronto. Resumo 93 autorizado, Daniel, decolaram 0, vento no 4 grau, 0, 2, 9. Ilha Lenda, decolado 0, 394, 6. Torre 394, passa da Daniel de 1145, subindo, Daniel Leda, chame Recife, frequência 1251. 251, 394, uma boa. Boa. Portão 11, o senhor vai executar simultâneo com a aeronave da companhia que está do lado oposto do terminal, reporte para o táxi 3805. Lado oposto, está olhando. O senhor está no setor sul, ele está aqui no norte já executando. O senhor vai ser o número 2 no táxi, pode executar seu pushback em forma táxi. Tá, ok. Mantém posição, tráfego da final da 1-0. APSA 847, chame Recife, 1-2-6-8-5. 2-6-8-5, boa. Boa. Azul 4196, pouso autorizado no 0, vento no 4 0 grau, 099. Pouso autorizado, pistão no 0, azul 4196. 4 Salvador, 3193, boa tarde. 3193, controle, meu cordial, contato radar. DC, o senhor vai cumprir a saída Momo, Momo até Momo após DCT. Salvador, alguma possibilidade de aprovar? Lenta, por gentileza, até 393. Livre. Livre. Livre táxi para o ponto de espera da 1-0. IG Alfa, quando pronto, chame a torre em 1895, TAN 3283, uma boa tarde. Falou 5 direita no 219. Direita, 219, 4196. Romeu Golf Victor, decolagem autorizada no 7, vento no 30 graus, no 29. Vitor Mike Quebec, Salvador. 08 e a torre em 1895, Vitor Mike Quebec. Salve Salvador, boa azul, 4 1 1895 para acionamento táxi decolagem da 17, Vitor Mike Beck. 41 no meia, táxi em frente, reporte antes do Juliette para ingresso no pátio. 41 no meia. Livrou a pista. Táxi em frente, reporte antes do Juliette para ingresso no pátio. 41 no meia. Táxi em frente, reporte para ingresso no pátio. Azul 41 no meia. Meu nome, Vitor, este é o controle. Contato radar, suba sem restrições para o nível 100. Bem na saída coral, meu nome, Vitor. O 924, chame Recife 2685. 2685, 924. Boa. Aguarde para o push, vai passar a calda da aeronave da TAM, que está prestes a iniciar o táxi. Já coordene com a sua equipe de solo. O tráfego está indo através do portão número 11. Assim que liberar a retaguarda, você execute o push e faz o táxi. Trip 626, vou e Duna. Presente Duna, meu comando é ZR. 2895.1981 na volta da autonomia de 3 horas e 40 até na Galeão. Só confirmando, é 3805 o voo, né? Afirmativo, 3805. Ok, tem táxi autorizado. Pátio, Índia e Alfa. Quando pronto, chame Torre 18951, uma boa tarde. Pátio, Índia e Alfa, Pantera 18951, tá? 3805. Correto. 283. Só 3283, controle, meu cordial, contato radar. 3283. Solicitar, quando possível, para gerar Caju, nível 130. Modificando o nível de cruzeiro para 130? Afirmo. Ok, nível 130 está autorizado, Conde. 130, Conde, graças. No meio, tem condições de agilizar um pouquinho, ingressar a Juliette para o portão 3? Sim, o portão também é agilizado. Afirmativo. 2805, observa o azul que está ingressando na Juliette, vai estacionar no 3. Seguindo o tráfego. 35489, direto conquista. Trip 5489. Direto com 15489. Positivo, chame Recife agora. Frequência 1260. Recife 260. Grato, até daqui a pouco, senhor. Até. Afirmo, a linha de call 17, vento 140 graus 109. O Xenemé 1305 aguarde para o push, tem uma aeronave da Gol que completou o pushback, vai passar, após o mesmo será liberado, que é estimado aí de 1 minuto a 2 minutos. Aguardar 1251, até uma próxima oportunidade, tá? 3193. Boa. Controle Salvador, para passando Vitor Mike Quebec, Vitor Mike Quebec, prossiga visual, chegando através fora da barra. November Alpha, prossiga. Ok, alto e claro. Delta 3205, para ponto espera da 10, pronto. Delta 3805, autorizada, aliás, decolar 10, vento no menos 0 grau, 099. Liga aqui na decolar 3205. Prima chamada para o solo. 6315 da Oceanair, coordene com a equipe de solo, o 37800 da Gol passará a cauda, após o mesmo execute o push informe táxi. Após o 3857. Ciente, reduza, chegue o trem, chame a torre, 1-1895, Web. Embaixo travado, torre, Web 587. Torre Salvador, Web 5857, embaixo travado, final para X-ray da 10. 57857, vento 170 graus 109, chega trem, livre pouso 10. Embaixo travado, autorizado? Autorizado. Autorizado, pouso, muito obrigado. Decolado 24, controle 1208. 1208, 205, boa tarde. Boa tarde. Salvador, boa tarde. Tá 3805, saída da Euleda Bridge. Possível Leda, presidente. Tá 3805, controle, contato radar, após 2000, Leda autorizado. 2000, Leda, obrigado. A 333 visual com Boeing da Web, sinal no zero. Ah. Após o mesmo ali, mantém o no zero. Controle, Salvador, Oceanair 326, informação de fora. Oceanair 326, controle, aciona identificação, via Mare desça para 2000, ajuste no 096. Via Mare desça no 096. Frequência livre. Trip 626, está autorizado curvar à esquerda para o ILS pista 1-0, aguarde transferência de comunicações. Vicente, curvando para terceira oitava, aguardo a transferência. 5 metros. 219. Salvador, boa tarde, 758, Táxi autorizado, Alfa Juliette até o portão número 55857. Alfa Juliette até o 58857. Para o táxi Rio Janeiro, 63, PAB 6. Ao Fernando Gavião, para 3 horas. Livre táxi, ponto de espera no 0, Indy Alpha, quando pronto, torre 11895, Oceaner 63 ou no 5. O 3192, controle, ajuste 1096, desça para 2000 na chegada máxima. 2000 na área, 1092. 5626, aproximação, chegue o trem, chame a torre, 11895. Gente, baixar travado, vai chamar a torre, 11895, 5626. Autorizaria a dona por 3192? Livre. Muito obrigado, dona, graças a Deus. 0 graus, 1009. Gente, Leifoso, 5026. 333, Leifoso 28, controle 1608. 208, seu voo na 333 graus. Poderia confirmar o vento para o 5626? 1060 graus, 059. Gente, grato. Está autorizado o nível de voo 350. Via Peruísque 58. Decolador no zero com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Frequência do controle em 1208, a torre em 11895. Código transponder 5534, Oceaner 6142. Oceaner 6142, autorizado Recife, 350, Peruísque 58, decola, pista 10, curva à esquerda, Pucaru, 208, 1895, 534. Fome para puxa, acionamento 6142. Tá. A 3283, serviço radar terminado, chame Aracaju, 1203. Luciano 326, livre aproximação ILS. 63, ok. Direto para